Minha amiga, eu não me iludo. Eu bem sei que ele não presta. Não presta, porém é tudo. Ele é tudo que me resta. Quando eu caí moralmente, foi ele quem me amparou. Foi ele, ele somente, quem sempre me confortou. Eu não aceito conselhos de você, nem de ninguém. Minha amiga, os bons espelhos refletem dores também. Se ele sofre maus conceitos, não me diga, por favor. Com todos os seus defeitos, ele é todo meu amor. Minha amiga, eu não me iludo. Eu bem sei, eu sei que ele não presta. Não presta, porém é tudo. Ele é tudo que me resta. Quando eu caí moralmente, foi ele quem me amparou. Foi ele, ele somente, quem sempre, sempre me confortou. Eu não aceito conselhos de você, nem de ninguém. Minha amiga, os bons espelhos refletem dores também. Se ele sofre maus conceitos, não me diga, por favor. Com todos os seus defeitos, ele é todo meu amor.